figure out what time I want. I got a time machine. I can just go back early and warn him. Salve, salve todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok Tok, ao meu lado está o Leandro Bucol e estamos na terceira edição desse podcast. Leandro Bucol, o mundo tá acabando. Para onde que a gente vai agora nessa terceira edição? Cara, a gente vai para um abrigo nuclear, meu irmão, porque é o último ano da raça humana na Terra, ano 2000, depois disso vai aparecer NX0, um bando de coisa esquisita, a gente tem que se abrigar, meu irmão. 2000 foi o ano em que um monte de gente aí se escondeu debaixo da mesa, deu seus pertences pro primeiro que passou porque o mundo tava acabando e vinha aquele papo de que não via o século 21 e etc. Já dizia a mãe de Ná. Já dizia a mãe de Ná. Será que ela acertou em alguma forma? Mas estamos aqui agora, indo para 2000, depois de chegar em 2008, isso é que importa. Exatamente, a gente vai fazer um review aqui do que passou pelo ano do fim do mundo. O que foi lançado, quais são as músicas que marcaram a gente naquela época, né? Antes da gente começar a entrar nas músicas, ó, eu queria fazer um pequeno agradecimento aqui aos nossos queridos ouvintes, fiéis ouvintes de 3 programas, que tem comentado, que tem enviado twitters, que comentam no Orkut, sempre. E por aí vai. Muito obrigado, galera, essa força é importante pra gente continuar, pra motivar a gente a fazer o próximo. Com certeza. Se eu parar de receber, eu já entendi o recado, é porque não querem o número 4, e tudo bem. Exatamente. Obrigado. Não. E se você quiser continuar mandando aí, manda suas sugestões pra gente, maquina.podcast@gmail.com. Bom, então vamos ao som, né? Beleza. Vamos lá, Leandro. O que, que você trouxe pra gente pra começar esse primeiro bloco? Cara, vamos começar com David Bowie, o Camaleão, cantando Hello Space Boy ao lado de Pet Shop Boys. Pô. Som na máquina. Isso aí, David Bowie e Pet Shop Boys na máquina do tempo. We'll be right back. Extraterrestrial from the planet Vulcan. Oh yeah, everything is great. break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere. É isso aí, estamos de volta e você acabou de ouvir Grace to Grace, de Ged Lee, baixista, vocalista e tecladista do Rush, em seu primeiro trabalho solo, o disco My Favorite Had Days. Ó, que você, como um grande conhecedor, não só do Rush e da carreira do Power Trio em todo como indivíduo... Eu sou um grande fã. Você sabe se esse foi o primeiro e único CD dele? Do Ged Lee solo, ele só fez esse, né? A minha impressão deste álbum e do Victor... O Victor que é o do... É o do Life, do Alex Lifeson, o guitarrista, exatamente. A minha impressão, cara, é que eles são muito parecidos com o Rush sem ter a magia que tem nesse Power Trio, entendeu? De ter a química entre os três. Pelo menos o Ged Lee eu achei muito parecido com o Rush. Quando eu ouvi, eu falei, cara, é como se fosse o Rush de um homem só. Com certeza. Aliás, quando o Ged Lee e o Alex Lifeson lançaram os seus trabalhos solos praticamente na mesma época, que foi justamente quando o Neil Peart, enfim, aquele desastre, tudo que aconteceu na vida do Peart, o cara perdeu a filha e logo depois perdeu a mulher, então ele resolveu dar um tempo, tirar umas férias, então foi mais ou menos a mesma época em que os dois lançaram os seus trabalhos solos. As grandes críticas, as minhas inclusive, foi que o Lifeson foi uma grande surpresa, porque ele sim foi uma diferença absurda em relação ao Rush, né, ao que o Rush faz normalmente. E o trabalho solo do Ged Lee ficou muito parecido com o Rush da época do Presto, do Roll the Bones, um pouquinho do Counterparts também, o que mostra, mais ou menos, quem é que contribui mais musicalmente falando entre os três ali com o som da banda. Mas os dois discos eu acho maravilhosos, mas até aí eu também sou suspeito porque eu sou um Rush maníaco de atestado, né? Já reconhecidamente. Eu admito. E antes disso, a gente ouviu o PJ Harvey, da música Good Fortune, do disco Stories from the City, Stories from the Sea, que eu acho particularmente o melhor disco até hoje da carreira da mulher. Fantástico, quem não conhece, eu recomendo procurar. Eu não conhecia, eu escutei depois que a gente fechou essa setlist aqui. E, cara, eu gostei muito. Esse foi o único trabalho dela? Trabalho pra caramba. A mulher já tem trabalho, cara, na verdade, desde 1992. O último trabalho até o momento é o White Chalk, de 2007. E esse eu não gosto muito, não. Mas esse disco e os anteriores, desde o primeiro, o Dry, de 92, eu assino embaixo. Pura recomendação. Mulher fantástica. E antes disso, a gente abriu com Hello Spaceman, música de David Bowie, cantada com a participação de Pet Shop Boys, no álbum Duos. É um álbum meio paralelo da carreira do David Bowie, que ele lançou com várias parcerias, ele com outras bandas ou com outro artista, cantando músicas. Hello Spaceman, se não me engano, é uma música de 85 do álbum Outside. Essa parceria é David Bowie, Pet Shop Boys, do grande caralho. Eu acho uma parceria muito boa, cara. É uma parceria que funcionou muito bem. Vamos pro próximo bloco, então? Pro segundo bloco, agora, a gente vai de Placebo. Sim, o que você vai chamar aí? Placebo, Special K do disco Black sim. Market Music. Vamos lá? Vamos ouvir, então, Placebo com Special K. Fechou. Na Máquina do Tempo. Coming up beyond belief on this coronet.

la yema ya, ochum, más fuere fun orulo y que mi canto suba, pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da fumaça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da fumaça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da fumaça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da fumaça. Fumaça que sai de um fogo que nunca vai apagar. Eu tô de volta e ninguém pode me parar. Botando pra fuder sem sair de cima. Tão certo quanto dois e dois são quatro. Eu tô na rima, tudo bem, é perigoso e seguir com riscos. Quando pego o microfone junto com dois toca-discos. Sinfonia número 5, esquadrilha da fumaça. Disfarça, disfarça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da fumaça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da fumaça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da fumaça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da fumaça. Intoxicados pela ignorância, reinantes, homens fumaça. Mais uma vez, se apresentam pra missão. E Black Fogo Benignão representa o funk certeiro. Chutando rápido o congressista brasileiro. Que foge do trabalho que nem vampiro do ar. E só quer saber do cascalho, caralho, no rabo do povo. De novo, sempre há 500 anos. Dilatado, fist funk, o penta secular até o último centavo. E já vão no 12 por 18 tentando se esquivar. Se esquivar, esquivar, esquivar. Os cães ladram, mas a caravana nunca vai parar. De rento de novo, soltando a fumaça no ar. Só sangue bom, mais duro de derramar. Então rapá, o que que há? Planete rap na área, quem disse que ia acabar? Ninguém vai me tirar o trono, eu vou tirar seu sono com um som que você nunca vai imitar. Tosse na fumaça que deixa quando passa as quadrilhas. Você não gosta de mim, mas sim a sua filha. Eu boto pilha e os lobos seguem a trilha. E eu sigo tranquilo com já, eu e minha família. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da fumaça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da fumaça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da fumaça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da fumaça. Estamos de volta com Máquina do Tempo. Você acabou de ouvir Esquadrilha da Fumaça, do Planet Hemp, do álbum A Invasão do Sagaz Homem Fumaça. Esse álbum, cara, teve a participação de Sam Dogg, do Cypress Hill, que obviamente uma grande influência Com certeza. É isso. E tem uma outra participação do Seu Jorge. Grande Seu Jorge. Que hoje virou o ícone da samba rock, né? É, só participação de peso, né? Só participação de peso internacional aí, rapaz. Coisa boa. O Planet Hemp cresceu em 2000, né? É o terceiro álbum deles, cara. E eu acho legal pra caramba esse álbum, porque eu tinha uma certa implicância com os álbuns anteriores. Você sabia que ia escutar aquela coisa falando sobre a legalização e falando sobre o mesmo tema, do mesmo jeito, entendeu? Uhum. E nesse álbum eu acho que eles deram uma quebrada nisso, eles deram uma rompida nisso. Eles diversificaram um pouco os temas, melhor. Talvez. É, ainda continuou com aquela coisa que eu acho meio chatinha do D2, que é de se apresentar toda hora. Eu sou MARCELOD2, sabe? Eu acho isso meio chatinho. Pô, ele bem que podia participar daquele quadro do Hulk, né, cara, de soletrar. Pô, perfeito pra ele, né? Perfeito. Ele ia fazer sempre com ritmo. Eu sacaneio o cara, mas eu acho tanto o D2 quanto o B Negão, eles têm uma evolução na carreira muito legal, assim. O B, cara, a gente conhece o trabalho do B desde Juliette e claramente é uma evolução absurda. Ah, com certeza. O D2 eu achei que ele se encontrou nesse negócio dele com samba, né? De fazer uma mistura com samba. Na minha opinião, ali ele se encontrou. Com certeza. E antes disso, a gente continuou tocando o hip hop, que foi... Orixás, né, meu? Da banda cubana, os Orixás. Putz, cara, eu escutei esse álbum em 2000, Alô Cubano, eu acho que umas 10 mil vezes. Quase foram um CD, hein? Como eu vi esse álbum, cara. Cara, eu descobri essa banda sem querer. A Lelê trouxe do Free Jazz um CD de apresentação da banda. E eu fiquei maluco. Eu falei, cara, que som do cacete. Aí eu ouvia toda hora. Deixa eu só te interromper um pouquinho pra quem tá ouvindo. Lelê, Letícia, Senhora Bucol, esposa do Leandro, que tá de quem tá falando agora. Grande figurinha que trouxe esse trabalho e apresentou o Oxas pro maridão. Isso, cara, e eu fiquei ouvindo durante muito tempo, assim, viciado nisso. Eu acho que na época ainda era o Free Jazz e eles vieram pro evento. E antes disso, ó, que antes a gente disso ouviu? A gente ouviu o Special K Placebo, do disco Black Market Music, pra mim o melhor disco dos caras. Eu acho que eu só não ouvi tanto quanto a coletânea que eles lançaram alguns anos mais tarde, o Once More Feelings. Mas isso é pra outro papo, isso é pra outro ano. Minha recomendação, Black Market Music, se você quiser conhecer alguma coisa do Placebo mais a fundo, que não seja só uma coletânea de músicas, tá aí a minha dica. O Placebo tem uma curiosidade, sim, que eu acho interessante. Cara, é uma banda que faz um baita sucesso, uhum, na Europa, tanto que esse álbum, por exemplo, ele ficou em primeiro lugar na França, e fora da Europa ele não tem um alcance tão grande. É, pelo menos de colocação nas listas, nas classificações e tal. E ficou abaixo dos 30 em diversos outros países europeus. Já nos Estados Unidos eu nem sei qual foi a classificação dele, entendeu? Eu acho engraçado isso, essa banda ser tão regionalizada. Um trabalho bem bacana e muito regionalizado, com uma cara bem europeia mesmo. Então, vamos pro terceiro bloco? Vamos sim, cara. Vamos abrir o terceiro bloco com Human Nature, do Youngblood Brass Band. Vamos lá. Na Máquina do Tempo. We'll be right back. see, Mr. Carruthers, I will be mayor. I'll be the most powerful man in Hill Valley, and I'm gonna clean up this town. Good. You can start by sweeping the floor. Call me Terry, you may call me Jimmy. Hey man, the dance is over. Unless you know somebody else that can play the guitar. Thank you. Estamos de volta. Você acabou de ouvir Help the Poor com B.B. King e Eric Clapton do álbum Rides with the King. Outro álbum que eu escutei, cara, assim, até furar, até quebrar o CD player, porque não dava, cara. Esse álbum é simplesmente genial. Esses dois caras têm mais de 30 anos de amizade e fizeram o primeiro trabalho inteiro em conjunto, que foi Rides with the King, que é uma também com esses dois aula juntos, de blues, cara. É uma aula de blues. Com esses dois juntos também não tinha como não ser genial, né? Esse trabalho é absurdo. Antes disso, você ouviu Gotta Serve Somebody com Etta James. Rapaz, eu não dava nada por esse CD quando eu ganhei. Na época eu fazia resenha de CD, eu ganhei esse da gravadora. Fiquei um bom tempo ali com ele parado. Ah, quer saber? Deixa eu pegar esse aqui, vamos lá. Rapaz, o que, que eu estava perdendo? Fantástico. Fantástico, repito. Fantástico. O trabalho de blues da mulher Big Mama Etta James com os seus filhos no baixo e na guitarra, trabalho primoroso. Além dessa música, que pra mim é uma das melhores do disco, uma gravação, uma regravação de I Miss You do Rolling Stones, que é a trilha sonora pra qualquer striptease, né? Aliás, o disco é todo. Boa dica, excelente, né? A gente abriu, como eu falei, Human Nature do Young Blood Brass Band, uma banda do caralho, uma banda muito boa de se ouvir. São 9 pessoas na banda, com muita percussão, muito metal. Eles incluem, os americanos têm a coisa de incluir um pouco hip hop no meio de uma swingada mais solta. Assim, funciona. No caso do Young Blood, funciona. É bem legal esse som, né? É uma banda muito disseminada. Eu sempre recomendo esse trabalho. Eu conheci ele há pouco tempo e, cara, fiquei fã. Discografia já completa na mão, já escuto tudo, já frequento o site da banda. Virou fãzão de carteirinha. Fiquei fã porque os caras são bem legais. Não, mesmo. Com certeza. Do disco Unlearn, não é isso? Até quero agradecer aí a quem me apresentou, que mandou muito bem. Do disco Unlearn, exatamente. Terceiro álbum da banda. Muito bom. Exatamente. E queremos agradecer a todos vocês que nos ouviram até agora. Estamos fechando essa salada que foi o... De rap, dance, rock. Tocamos blues, rock, pop, rap. Ritmos caribenhos, latinos. Só falta o heavy metal, né? Só falta o heavy metal, mas não vai faltar. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês que nos escutaram até o momento. Querendo participar, por favor, comentem. Manda e-mail para maquina.podcast@gmail.com. É isso aí. Façam críticas, sugestões, comentários. Digam anos que vocês gostariam de ouvir, que marcaram a vida de vocês. Isso aí. Sejam muito bem-vindos, porque, como sempre disse o Ok Talk, nós queremos interagir. Exatamente. E para fechar, Nós vamos de Wicker Man, rapaz, do álbum Brave New World, do Iron Maiden, disco que marcou a volta de Bruce Dickinson e Adrian Smith. Não vamos esquecer de Adrian Smith também, que voltou. Foi um alívio para todos os fãs, né? Eu quero repetir o recado do Leandro. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente, que tem ouvido a gente, tem acompanhado. E temos muita surpresa pela frente. Vocês fiquem ligados e vamos de Wicker Man, Iron Maiden na Máquina do Tempo. Fate is right.